RCR SAT, Rede Católica de Rádio. É Brasil, é você. ZYH 788, 920 kHz. Rádio Vale da Serra M, 5.000 watts de potência. Evangelizando, levando música, informação e atrações da mais alta qualidade para mais de 35 municípios do centro goiano. Vale da Serra M, a rádio da região. Uma das emissoras da Fundação Dom Stanislau Van Melis, Diocese de São Luís de Montes Belos. São Luís de Montes Belos, Goiás.